4h20 é 24 horas com guias e rotas que não estão no Google Maps. Pela paz caminho, degusta vida inebriante vinho. Compasso firme, retilíneo, escreve essências na singela base, sua cadência. Veja a influência de parte uma rocha, linha é Luma no Brau. Também sabota Gil, Caetano e Gal. Beethoven é fuga pro real, meditações no carro. Com Azevedo, Ramalho do Funa, imagem fria de outono registrada no orvalho. Eu sinto os imortais e o que eles dizem, que minha poesia outros canalizem, pra reviver a mágica que ocasiono. Fim de tarde produções, Camacho acaso, Big O é reuniões, sessões e rap. Fim de tarde produções, Chapa Beats, maestro alimentando tracks. Yo, yo. Fim de tarde. Hoje tudo começou em 88 e depois de 98, crescendo no Ska 8. Permitiu que vou ver se nesse centro sonoro o interesse é esse, track antigo até hoje exploro. Adoro o que me deixa ser, tipo sessão de Mary Jane na barca. Delação, as influências fazem ser quem sou. Gangsta, Lauryn Hill, Vietnã, se acabou. Oh, oh. Tatuou o universo, conspira nossa pira. Ghostface, killa, nunca me de volta pra vila. Inspira de fato, grata gata que assimila. Bora colar pra casa, sossego já adquira as músicas. Fazendo a vida interessante, falando que escutos, minutos foram dançantes. Marcantes, um tipo elegante, na moral, nessa viagem musical, somos todos ocupantes. Respiração, que me incita a criar transpiração. Faz só continuar, que o resultado da equação vem depois de multiplicar. Riscando a tela, mistura as tintas, deixa rolar. Transpiração, que me incita a criar. Transpiração, que me faz só continuar, que o resultado da equação vem depois de multiplicar. Riscando a tela, mistura as tintas, deixa rolar. A inspiração me move, remove montanhas, eu não vou me render. A luta não tá ganha, solta o beat no repeat, logo a gente pega a manha. Vem comigo nesse bonde realizar essa façanha. Caí de Racionais, Tim Maia, Jorge Ben, ampliar os horizontes pra podermos ir além. Farsight, Stas FX, The Roots, Wu-Tang, são coisas que escuto e me fazem sentir bem. Peço a Deus que ilumine meus passos e honestamente eu conquiste meu espaço. Criando laços que eu faço por onde passo, concretizando metas que eu mesmo traço. Vou seguindo no compasso, executando planos, causando estardalhaço junto com meus manos. O Chapa fez o beat, os beats mais insano. Acaso fez sua parte e segue representando. Sei que cê chama atenção e isso é fato. Acaso familiar, skate por dia de música. Eu fico grato pelo rolê, pela sessão, pela vida, pela lua, pela imensidão. Acorde pronto pra batalha, pega a cabeça, ganhe a medalha. Nine Wonder quebra nas caixas, Fat Mike na levada, Gandhi na escrita, Gueno Free toma uma gelada. Meu reizinho que corre e bagunça na sala. Nunca para essa emoção, ver o Pilaco voltando com suíte de cão. Com as quatro inox que deixava a produção e com a paz, busca a liberdade, Bob no som. Traz a paz com a liberdade de poder escolher tudo que traz felicidade. Dedicação faz com que tudo que eu faça seja de coração. Minha oração pra que não falte inspiração. Inspiração, que me incita a criar. Transpiração, que me faz só continuar. Que o resultado da equação vem depois de multiplicar. Riscando a tela, mistura as tintas, deixa rolar. Inspiração, que me incita a criar. Transpiração, que me faz só continuar. Que o resultado da equação vem depois de multiplicar. Riscando a tela, mistura as tintas, deixa rolar.